Começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e, como diria o poeta brasileiro, que eu não sei o nome, entre razões e emoções, a saída é jogar um Civilization. Valeu, pessoal. Tchau, até a próxima. Fala, galera, aqui é o Snake e, gente, na minha casa ou na sua casa? É Netflix e Chu? Não, mas olha só, Snake. Primeiramente, a gente tem que falar que a gente tá com áudio um pouquinho diferente. Olha só, nossas vozes estão mais aveludadas ou não. Talvez. Vai depender da magia. É assim, a gente tá gravando presencial, mas agora a gente tá com equipamento diferente. Não é só aquele gravador assim, tipo, sabe o gravador quebra galho? Mas no meio da mesa. É, no meio da mesa, assim, lá no quarto mesmo a gente gravou da última vez. Todo mundo em cima do microfone. Sim. Pra ver se conseguia. Tipo, isso que eu cortei um monte de coisa que a gente foi arrastando cadeira, assim, que foi batendo o pé na cadeira e tal. Aqui a gente tá mais tranquilo, né? Agora sim, tamo semi-profissional? Tamo bem, né, cara? Esse ano que vem, no caso, né, a gente precisa ganhar o prêmio Ludopedia. Ou pelo menos ser finalista, cara. Sim. O que a gente tá investindo de dinheiro nisso aqui, sim, né, de equipamentos e tal. E se não ganhar, a gente vai lá e vai bater nos caras. Não, brincadeira, gente. Não. Mas, Snake, diga pra gente pra gente não, pros ouvintes, né? Qual é o nosso motivo de hoje de gravar esse podcast? O nosso motivo é quais são as motivações que vocês têm para jogar. Sim, joguinhos de board games, cartinhas, rolar dados, juntar É o famoso o que te motiva jogar board game. Uhum. Né? É tão estranho gravar assim, porque eu tenho que ficar com a cabeça fixa perto do microfone. Eu tô acostumado a gravar, tipo, gesticulando, que a gente tá mais tranquilo. Agora tá mais cegado, que daí tá pra brilhar nos seus olhos. Exatamente. Não, eu sei que a gente já tem um amor de longa, mas enfim, gente, vamos lá pro tarde de comentários. Sejam todos bem-vindos ao tarde de comentários do podcast Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e vamos aqui passar alguns recadinhos importantes e ler o feedback em relação aos últimos programas aqui do podcast. Primeiramente, o recado mais importante de todos: se você assinou o nosso feed, se não assinou, deveria, né? E com seu agregador de podcast e tal. A gente tem o nosso podcast Notícias, que agora tem frequência semanal, e ele é oriundo das notícias que publicamos no canal do Telegram. Lá eu e o Thiago publicamos notícias quase todo dia lá, bem legal. Então eu recomendo tanto você acompanhar nossos podcasts, também como assinar o canal do Jogatina BG News lá no Telegram. Falando em Telegram, você também pode aproveitar e ingressar ao grupo mais maravilhoso de board games do universo no Telegram, que é o grupo do Jogatina BG, onde a gente conversa sobre joguinhos e muitas outras coisas legais lá. Então recomendo fortemente. E sempre que você quiser deixar o feedback a respeito dos podcasts que você tem ouvido por aqui, ou a respeito dos vídeos que a gente publica lá no canal do Jogatina BG no YouTube, você pode mandar através do e-mail jogatinabg@gmail.com ou através das redes sociais, com o Twitter @jogatinabg ou no facebook.com/jogatinabg. Você pode também aproveitar e se inscrever no nosso canal do YouTube, onde publicamos vídeos, overviews e muitas outras coisas lá. Amanhã vai ter um vídeo novo do Jogatina Digital com Splendor, bem legal. Ou ontem, não sei quando vai ser a publicação desse episódio, vai ser uma loucura. E também você pode acompanhar o overview que o Diogo fez de dois jogos, um do Mr. Jack e outro do Potion Explosion. São jogos maneiros e ele fez lá um overview que você também, além de conhecer sobre o jogo, você conhece também sobre as regras. Então confiram, vai estar aqui na postagem do episódio. Bom, outro recado muito importante, só pra gente encerrar aqui, é o recado da Rocket Jogos. Você pode comprar seus jogos e receber balinhas maravilhosas na caixinha lá na rocketjogos.com. O Bruno manda sempre as balinhas pra vocês, então comprem, recebam balinha e joguem felizes. E em relação ao feedback dos últimos programas, eu vou aqui voltar um episódio além do último, que foi sobre o Terra Mística, número 37. Eu vou falar a respeito de um feedback que a gente recebeu do episódio 36 sobre RPG Board Games, que foi com o recado do Fabrício Carim. Ele comentou sobre o episódio, curtiu, e também, só pra acrescentar aqui, porque eu deixei de comentar isso no último tile, foi em relação ao sistema de RPG que ele tá fazendo. Isso mesmo, ele tá fazendo um sistema de RPG chamado Carim, olha só, que oportunista, e ele deixou o link lá do Dropbox pra conhecer o manual e a planilha lá da ficha do jogador. Então eu vou deixar abaixo aqui também. Muito obrigado, Fabrício Carim, e agora em relação ao último programa a respeito do Terra Mística, tivemos um e-mail, foi do Luiz Balduino. Ele manda o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, parabéns por ser um dos melhores podcasts sobre board games e afins. É sempre muito divertido ouvir esses programas, mesmo quando tema não me agrada muito. Antes de comentar, segue o disclaimer. Só joguei Terra Mística uma vez e com a facção dos engenheiros. Sempre fui resistente em jogar esse board game, pois o tema não me agradou muito. Como um jogo é pouco, ainda não posso dizer se o jogo é bom ou não, mas só sei que não me agradou. No programa 37, sobre Terra Mística, que como comentei, escutei apesar do tema não me agradar muito. Fiquei com a impressão que alguém que nunca tenha jogado Terra Mística não vai entender nada. Explico. Eu que joguei só uma vez, ou seja, lembro relativamente bem do tabuleiro do usuário, das mecânicas envolvidas, fiquei confuso com as explicações. Imagina quem não jogou. Bem, essa foi minha impressão. De resto, o programa me diverte muito, pois a dinâmica de vocês é muito boa. Mantenham-se assim. E se algum dia aparecerem pelo Rio de Janeiro, manda uma mensagem lá no grupo Telegram que a gente marca uma jogatina. Abraço, Luiz. Então, Luiz, obrigado pelo comentário. Talvez ficou um pouquinho confuso, de fato, a explicação, porque o jogo é muito visual, assim, até por questão de iconografia. Até posso depois disponibilizar um pouco da minha pauta que eu fiz lá, porque eu separei... Eu tentei, pelo menos assim, separar em conceitos básicos para depois seguir pros avançados, né? Até em virtude ali de que algumas mecânicas até a gente já tem presente nos jogos e a parte avançada talvez seria exclusiva ou não, né, no caso, do Terra Mística. Então, talvez se seguir um pouquinho a gente atropelou alguma coisa, trouxe muita informação. É porque, pelo menos na minha opinião, assim, não que a gente não tenha feito errado e tal, mas eu acho que o jogo é muito mais visual, com muita iconografia. Talvez você não consiga absorver tanto em áudio, mas talvez visualmente, jogando, assim, eu acho que é um jogo que dá pra absorver mais. Mas talvez a gente tenha falhado de fato, mas enfim. Obrigado pelo feedback, continue comentando e continue ouvindo o podcast. Tivemos vários comentários lá no post, né, onde o pessoal, a maioria do pessoal lá, o Ricardo Santos, o Thiago Kers, comentou que não curtiu muito o jogo, até mesmo pela questão de ter jogado pouco ou de tema não interessante e tal. Então achei bem interessante a ideia, né, porque a gente comentou como a gente gostasse sempre do jogo, né, mas é legal ver opiniões que discordem da nossa, porque a gente faz podcast justamente pra isso. Não pra que todo mundo só concorde, mas às vezes gerar uma discussão, desde que seja saudável, a respeito do que a gente comentou, né, do jogo, de um tema exclusivo, e isso é bem legal, né. E só o último comentário aqui, que foi o comentário aqui do Kixere, na verdade é o Leonardo Alves. Ele disse que é ótimo programa, só gostaria de saber se essa informação está contradizendo. A informação que ele passou no caso aqui, a gente comentou durante o episódio que na rotação de poder, na parte avançada, quando a gente falou de rotação no poder, que passa da bacia 1 pra 2, da 2 pra 3, e da 2 pra 3 você pode queimar um poder e passar um pra bacia 3, a gente comentou que podia fazer, se tivesse um só, podia fazer de graça, e de fato não pode. E eu até argumentei com ele que a gente jogou pela versão inglesa, né, do manual, e talvez a gente interpretou errado, não traduziu corretamente, mas a versão da Funbox Mandala tem lá dizendo que você não pode sacrificar poder se tiver apenas um desses marcadores de poder na bacia 2, ou o nome que eles colocaram, que a gente nem comentou no podcast, que é Alguidar, é um nome bem estranho, mas enfim. Então muito obrigado aí pelo feedback, Leonardo, e realmente a gente deixou, falou errado aí, mas é isso, gente. Então muito obrigado pelo feedback, espero que vocês gostem desse episódio um pouquinho grande, e que saiu num dia diferente, não se acostume, tá, saiu um dia diferente aí, mas é isso, um abraço e até daqui a pouco. A ideia desse podcast, ela começou com, primeiro, que a gente ia gravar, mas aí acabou conciliando um monte de coisa, o Iha não pôde gravar, o Rod não pôde gravar, aí eu tava andando esses dias lá na universidade onde eu trabalho e tava assim, tipo, como será que vai ser um podcast que dá pra fazer de uma maneira bem legal, assim, que tudo interage? Aí eu pensei nessa parada de o que nos motiva a jogar board game. Até fiquei meio surpreso quando você falou, assim, porque realmente, cara, tipo, o que que leva uma pessoa a, hoje em dia, né? Uhum. Do jeito que as coisas tá, até ia comentar, né? Você falou dos empecilhos do Iha, do Rod. Sim. É um empecilho chamado vida. E aquela coisa, o que faz você sair da sua casa? Às vezes de uma Steam, ou de uma Origin, ou de alguma coisa. Sabe o que? Fala pra galera que Steam, Origin, às vezes a galera tem um público um pouco mais velho, né? Tipo, sair do videogame, digamos assim. Isso. Porque querendo ou não, depois que surgiu a Steam e a internet em banda larga, ficou bem mais fácil você jogar. Não, você não sai nem pra fazer LAN party. É, você não tem mais aquele negócio que o pessoal chama de co-op de sofá, né? De você sentar do lado do seu amigo e jogar um videogame, sabe? Exatamente. Não tem nem mais isso. Você pegar aquele teu computador, levar na casa de um amigo, pegar um roteador e dividir a internet dele e jogar na casa. Ou ir numa lan house e fazer uma frag night, coisa parecida. Sim. E com esse advento da facilidade, você sair de casa e ainda jogar alguma coisa que não é nada eletrônico, que você tem que ler um manual pra poder entender. Sim. É uma coisa que o board game, assim, ele tem bastante aspecto acessível, né? Uhum. Que você, por exemplo, uma pessoa tem um jogo, todo mundo pode jogar, dependendo do número de jogadores que atende, mas uma pessoa já pode atrair novos amigos por conta dele ter comprado comprado um jogo. Sim. Então isso aí é muito interessante. Mas o comparativo que a gente vai fazer com várias, pelo menos no começo aqui, vai fazer com videogame, é que eu, pra jogar com você, sei lá, um Rainbow Six Siege, eu preciso ter um jogo, você também tem que ter um jogo, né? Sim. Mesmo que a gente jogue, tipo, separados e tal. Mas uma questão board game, uma pessoa pode se juntar, fazer a vaquinha, ou uma pessoa comprar o jogo, uhum. E a gente tem aquele jogo na mesa pra jogar várias vezes, e tem um monte de coisa assim. E é por isso que eu acho legal da parte da acessibilidade do jogo, né? É, porque também vai depender do carinho que o cara tem com o jogo, né? É, também. É meu, não vou... é o dono da bola. É, eu também tenho esse lance, assim, porque muita gente fala, por que a gente não junta dinheiro e compra, faz a vaquinha, mas depois fica aquela questão, tipo, por isso que talvez pra mim vai funcionar nessa questão Legacy, porque todo mundo vai jogar ao mesmo tempo, e depois... Todo mundo vai aproveitar. É, vai aproveitar, vai rasgar as cartinhas e tal. Mas olha só, vindo essa ideia de falar sobre a motivação de jogar tabuleiro, eu fui pesquisar, né, algumas informações pra ver se tinha caldo pra gerar esse podcast, né? Mas... Vamos pegar farinha, né? É, pegar farinha. Sabe que aquele negócio de engrossar o feijão com água, assim? Eu não entendo, cara, que não engrossa o feijão. Não, só deixa mais ralo, né? Mas é gíria, né, de pessoas mais velhas. Mas eu tava olhando no Quantic Foundry, que eles fizeram uma pesquisa pra saber qual que é o perfil da galera, como que eles jogam, como que é a interação deles, qual que é a prioridade quando eles vão jogar board games. E querendo ou não, isso acaba sendo motivações, né? Motivações. E é interessante porque eles separaram em quatro blocos interessantes lá. Eles fizeram TCC, né? Se você parar pra analisar. Cara, fizeram TCC. Aqui tem, vai estar o link abaixo pra vocês, com os dados, assim, como que o público masculino responde diferente do público feminino, né? Uhum. Nessas questões que eles abordaram. Mas, essencialmente, eles separaram em quatro blocos. Primeiro é o de conflito, né? Snake, conflito. Como motivação? Porque normalmente o pessoal pensa conflito como combate. E não é combate, necessariamente. O conflito pode vir de outras maneiras, sabe? Sim, às vezes não é necessariamente player contra player, mas sim um co-op contra uma inteligência artificial do próprio jogo. Então, essa é uma maneira... Não, eu acho que essa parte não entra no co-op. Olha só. Será? Eles colocam lá de interações hostis e um conflito, tipo, uma mecânica que gera conflito. Ou seja, de um combate e tal. Mas também tem uma subcategoria deles que entra como a manipulação social. Olha só, The Resistance, Barça Galáctica usa muito isso, entendeu? Que você tem enganação, você tem blefe, tipo até o poker mesmo tem isso, sabe? Você tá jogando, você tem que blefar pra funcionar o jogo, ou você mesmo persuadir, negociar, que acaba entrando nisso. E vários jogos não se encaixa somente numa desses blocos, sabe? Não é monocromático. Isso, os jogos têm tons, né? Ó, oh, que bonito. Né, os jogos, sim. E muitas outras cores. A outra parte que eles colocaram aqui foi a parte de imersão. Imersão que tem parte de narrativa, sabe? Você tem personagens carismáticos, interessantes, você tem universos que você vai conhecendo, que também são legais, né? Mundos que você vai explorando. O que a gente acabou de comentar ali, né? O próprio Pandemic, né? Sim. Se você não entrar na imersão do jogo, você perde totalmente... O Pandemic Legacy, né? Porque o outro Pandemic é mais de boas. Acho que qualquer outro Legacy, que, por exemplo, se Fall também... Se você não interagir, não viver aquele mundinho, não vale a pena, né? Não faz sentido. Porque a galera sempre fala, nossa, eu joguei o jogo tal e foi uma imersão muito massa e tal. Tipo, o jogo Legacy, por exemplo, joguei tal jogo e foi muito animal. Então... Sim, porque é bem tematizado, né? Uhum. Por exemplo, o Pandemic lá, que você tá num conflito mundial contra uma doença. Certo. Você vai experienciar aquilo, né? Você vai começar a pensar de uma maneira, o que eu posso fazer pra evitar que essa crise ocorra, pra evitar que esse problema fique maior ou mais grave, né? Então, uma questão de urgência... É que o Pandemic ele coloca um fator de consequências muito, sabe, drásticas, né? Uma situação que você faz, um pensamento que você, tipo, sei lá, uma ação que você deixou de fazer pode provocar reações em cadeias, assim, né? Mas enfim. Sim. Também tem uma subcategoria nesse bloco de imersão, que é a parte da estética dos jogos, né? Porque existe vários jogos lindos, né? Sim. Snake, rapidão, pensa rapidinho um jogo lindo que você gosta. Um jogo lindo que eu gosto, cara. Twilight Imperial, cara. Só pra falar aquele leão... Cara, você quer ver um jogo bonito? Scythe. Sim. Nossa, Scythe é lindo, cara. Eu sei que o mundo foi criado do Scythe a partir da arte do artista polonês lá, que eu sempre esqueço o nome. O cara olhou a arte e eu acho que isso dá um jogo. É, mas é isso, exatamente que ele surgiu, porque foi tipo artwork que o cara fez sem propósito e virou um baita jogo. E também tem até um jogo de computador que vai sair baseado na arte do cara. Lembra que eu mostrei uma vez? Ai, qual que era? Lembra que você me mostrou, mas eu não... Of Iron, sei lá, alguma coisinha. É, mas é o mesmo estilo. Sim. Só Salve galera do Jogatina BG, aqui é o Mac, diretamente do Overlord Podcast. E o que me motiva a jogar board games, eu acho que é a reunião social. É você poder interagir com as pessoas, buscar atividades cerebrais, que você pode pegar mecânicas diferentes do que você está acostumado, e coisas que você acaba achando, puta, isso é muito genial, muito legal, isso é diferente do que você encontra no videogame normalmente. É isso aí, quero agradecer, e por favor, quem puder ouvir o nosso podcast, tá lá na Ludopedia. Obrigado, um abraço, até mais. Olá, galera, aqui é o Jack, explicador da Maple Mechanics. E o que que faz a gente ficar tão apaixonado pelo board game, pelo hobby? Eu acho que a princípio foi o convívio social mesmo, sabe? O fato de você querer receber a galera em casa. Quem jogava Dungeons & Dragons, jogava RPG, já tinha esse costume e era meio marginalizado, mas o board game trouxe uma outra forma de você conviver com esse nosso hobby, né? Ele é mais sociável, ele é menos nerd-friendly, ele pode conviver com mais um número mais diverso de pessoas, isso realmente foi fantástico. Mas depois, eu acho que a paixão continua, ela é alimentada a cada dia pelas descobertas de novos designers, novas mecânicas, novas combinações de jogos, às vezes até novos temas. E é isso realmente que nos fascina, essa busca pelo que tem além, o que vem depois. Eu acho que é como cinema, como literatura, culturalmente, ela nos satisfaz de alguma forma. Eu acho que é isso, é um conjunto de convívio social com descobertas, é o que apaixona, é o que alimenta então esse nosso hobby de board game. Bom, meu nome é Moisés, o Moita, aqui na conhecido na Ludopédia. Faço parte do Overlord Podcast e do estúdio Mob Jogos. Bom, o que me motiva a jogar, eu acho que é o prazer que os jogos proporcionam, né? Prazer intelectual. Todas as outras motivações eu acho que são secundárias, né? Particularmente, uma das motivações que eu tenho como game designer, ou aspirante a game designer, né? É de conhecer jogos, conhecer mecânicas. E outros motivos é compartilhar essas experiências com outras pessoas, estar envolvido naquele mundo ali, né? Aquele círculo mágico, né? E é isso. Essa é a minha motivação. Então, o principal motivo é a diversão. O resto é secundário. Salve, salve, Meeplemaníacos! Aqui Lucas Andrade, o Luquita do Meeplemaniacs. O que me motiva a jogar é uma pergunta interessante, porque eu consigo listar vários motivos, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa inexplicável que gera essa paixão que a gente tem pelo jogo. Eu comecei a jogar, tive um fascínio pelo jogo já desde criança, quando eu comprava aqueles jogos piratas, então, da Grow na época, né? Mas era um fascínio pela arte, pelos componentes em si, pelo sistema de regras, eu sempre tive um fascínio muito grande pelo sistema de regras, e eu não consigo definir o meu gosto pelo jogo por apenas um motivo. A socialização é uma parte importante, claro, mas desde jovem eu gostava de estudar as regras, eu tinha uma relação até muito solitária no começo com jogos, até hoje gosto de jogos solo, gosto de simular jogos sozinho, mas também gosto da interação, e claro, né, a gente vai envelhecendo, a gente vai assumindo outros compromissos, e a gente acaba ficando um pouco afastado disso. E quando eu voltei para os jogos, foi meio também como uma tentativa de ficar um pouco mais desligado dos meios eletrônicos ou de alguma tela. Tudo que a gente fazia envolvia uma tela. Você trabalha numa tela, o seu hobby era numa tela, os seus momentos de lazer eram numa tela. E eu confesso que eu fiquei um pouco cansado disso. Quando eu voltei para o hobby, foi querendo me desplugar um pouco. E claro, depois acabei trabalhando com mídia, lá voltamos às telas, né? Mas pelo menos eu passo algumas horas desligado delas. O outro ponto que sempre me fascinou é o desafio ser cerebral, né? Eu sou uma pessoa que nunca fica com a cabeça totalmente relaxada. Eu gosto de sempre estar sendo instigado, seja artisticamente, culturalmente, agora de maneira lúdica, né? E o jogo, ele é um desafio. Eu sempre digo que você descobre o jogador de verdade quando, depois que ele teve um dia todo de trabalho, que ele tá cansado, a maneira dele relaxar não é tirando uma soneca, não é saindo por aí no barzinho, não. Ele relaxa enfrentando um mega desafio na frente de uma mesa de jogo. Esse, pra mim, é o jogador. Então eu jogo, sim, pela socialização, jogo sim às vezes pelo momento solitário, jogo sim pelo desafio das regras, de encarar todo um sistema mecânico onde eu tenho que resolver um problema e que às vezes eu tenho que resolver esse problema de maneira mais efetiva e mais otimizada do que os oponentes. Jogo sim porque eu gosto, tenho até um prazer tátil dos componentes. Então, como eu digo, consigo definir vários motivos, mas no final existe alguma coisa mágica e até inexplicável que é o nosso fascínio pelo jogo. Valeu, galera, quero mandar um grande abraço pro André e um grande abraço aí pros ouvintes do Jogatina BG. Valeu! Abraços analógicos! Fala pessoal, aqui é o Diego do Coronel Mostarda, um canal no YouTube que trata de notícias e jogatinas de jogos de tabuleiro aqui no Brasil. E eu acho que o que me motiva a jogar jogos de tabuleiro é justamente a interação entre os jogadores. Só o fato de você estar na mesa com outras pessoas ali ao vivo já torna a experiência muito mais agradável do que, por exemplo, jogar online um jogo de videogame. Você vendo a pessoa ali olho a olho, parece que aquela pessoa já é, se já não for, né, um grande amigo seu e você tá ali para se divertir. Ao contrário dos jogos de videogame, onde você é online, parece que você só xinga todo mundo. Então, é uma experiência agradável, é uma experiência de amizade e eu acho que isso é o mais importante nos jogos de tabuleiro. Além de, claro, ser jogos completamente diferentes de estratégia, que é uma coisa muito legal também. Acho que é isso aí então, galera socializando e se divertindo na mesa juntos. Valeu! Snake, então, aquela parte que a gente falou, da parte da arte, mas também a parte de que atrai os olhos também são as miniaturas, componentes dos jogos. Sim. Miniaturas lindas, sei lá, como Blood Rage, que tem miniaturas. Cthulhu Wars. Cara, Cthulhu Wars. Cara, o tamanho daquelas miniaturas? Cara, aquilo é ridículo, cara. Mas você sim, você acha que isso é uma motivação pra você? Cara, talvez para pessoas novas que estão querendo começar, brilhe o olho. Sim. Porque, tipo, na maioria das pessoas tá acostumada com Banco Imobiliário, certo. Jogo da Vida, que são bem minimalistas e simples. Ah. Quando alguém vê um Zombicide, vê um Scythe, vê esses jogos com componentes, com arte, com um background no fundo do board, a pessoa olha aquilo, caraca, velho, é legal, o que é isso? Acho que um exemplo foi quando a gente jogou Scythe lá na World RPG, né, que muita Sim. gente parava assim, não só pelo jogo ser lançamento na época, mas também que a galera tava interessada, porque era um jogo com componentes bonitos, as cartas, as artes, assim, acho bem interessante. Ainda mais quando você tem aquela edição lá que o board é maior. Nossa, esse não tinha, no caso, na época. Não tinha, mas tem essa... Eu não sei se era especial do Kickstarter, o que é. É especial do Kickstarter, mas dá pra você, hoje em dia, você comprar a parte. Então, daí aumenta os tais, fica gigantesco. Fica gigante, cara. Tipo, eu acho desnecessário, mas se você quer mostrar, você quer exibir aquilo lá pra alguém, querendo ou não, é um atrativo pra motivar Sim. alguém. Mas antecipando o que a gente falou, né? A gente falou de dois dos quatro blocos, a gente falou a parte de conflito e a parte de estética, digamos assim, imersão com estética. Certo. Qual desses dois blocos você acha que te motiva mais? O conflito ou a parte de estética e imersão? Ah, agora eu acho que o conflito gera mais conteúdo pro jogo. Não, mas pra você. Não, pra mim. Você é mais motivado, você se motiva mais jogando. Pelo conflito. Sim, pelo conflito. Isso, sem dúvida. Que nem eu falei. Eu acho que tá pelo perfil do nosso grupo, né? Que a gente tem esse grupo que é... Treteiro. Treteiro. É tipo, aquele que faz uma ação e dá um flash, sabe, dá aquela tela final da novela das nove lá que, tipo, Avenida Brasil. Ou o continue do Jojo. É, também, né, cara, era, tipo, vou atacar aqui dentro de tondro. estou atacando você com todos os meus exércitos... E passa a minha vez. Nossa, é muito legal isso. Isso no Game of Thrones, assim, vou te ajudar. Game of Thrones é isso também, é parte bonita do tabuleiro, cara. Sim, que também tem o continente de Westeros, né? Sim, a arte das cartas também é muito legal, que eu acho que é a arte original dos personagens, não? Não sei dizer, ou é a arte meio padrão da Fantasy Flight, né? Que tem essa questão também. E aí, rapaziada, que ouve o Jogatina BG, tudo beleza? Aqui é o Fabrício do canal Aftermath. E eu tô aqui pra responder a pergunta que vocês me fizeram, que é o que nos motiva a jogar board games. Amigo, sem a menor sombra de dúvida, é a interação social. Tirando o RPG, que foi um tipo de jogo que eu joguei quando era mais novo, então você não tinha como sair do seu bairro, pegar um ônibus e tal. Se é mais moleque, você ficaria no seu prédio, na sua rua, na sua escola, onde eu jogava com os mesmos amigos meus que jogavam bola, jogava vôlei, faziam natação comigo. Todos os outros jogos que eu participei, né, que eu joguei Magic, joguei o Hammer 40k e agora jogos de tabuleiro, sempre foi a interação social, sempre foi fazer novos amigos. Então lá em 93, 94 eu tenho grandes amigos da época do Magic que são meus amigos até hoje e também migraram para os jogos de tabuleiro, a gente joga também. No final da década de 90, anos 2000, eu comecei a jogar muito o Hammer 40k, então eu fiz vários amigos lá que a gente tem 15, 16 anos juntos, sou até padrinho de casamento de um desses meus amigos que também hoje jogam jogos de tabuleiro comigo. comigo, né? E na era do board game, já na parte do castelo e tal, também fiz muitos amigos que hoje a gente sai mais pra jantar, pra night, pra ir ao cinema, do que realmente jogar jogos de tabuleiro. A gente joga, tipo, uma vez por semana, mas as interações sociais nossas, além dos jogos de tabuleiro, vai mais do que uma vez por semana. Sair pra jantar, sair com as namoradas e tal, enfim. Pra mim, o foco é isso. É a interação social. Você conhecer novas pessoas. O jogo passa a ser uma desculpa. E isso é até uma dica que eu dou pra galera, parar de querer pegar aquele seu amigo de infância, que não tem afinidade em jogos de tabuleiro, mas é seu amigo em outras coisas. Vai pra jogo de futebol com você, porra, gosta de ir à praia e tal. Eu recomendo muito isso. Vá pra um evento, conheça novas pessoas, faça novos amigos, né? Tem um amigo meu que tem um ditado muito bom: você não tem limite de amizade. Você pode fazer novos amigos quantos você quiser, quantos você precisar. Então faça isso. Saia, vá conhecer novas pessoas, faça novos amigos. Esses seus amigos dos jogos de tabuleiro são aqueles que vão mais querer jogar jogos de tabuleiro com você, beleza? Então pra mim é isso. O grande motivação pra jogar jogos de tabuleiro, além de conhecer jogos e isso tudo, é fazer novos amigos, é interação social. Beleza? Então, rapaziada, um forte abraço, valeu e até mais! Oi pessoal, pra quem não me conhece, sou o Alan do canal Direto ao Ponto, onde eu faço vídeo review de board game aí, faço análise, falo um pouco da cena, de como tá o mercado e do que tá saindo aí, né, pra galera. Como a pergunta do tema aí é o que te motiva a continuar jogando, cara, pra mim, board game, assim, depende muito da semana. Tem semanas que eu tô afim de ganhar e matar todo mundo que tá na mesa, e tem semanas que eu só tô afim de comer a pizza e tomar cerveja com os amigos. Então, pra mim, o board game, ele se torna meio que um happy hour obrigatório. Ele é uma desculpa pra reunir os meus amigos e a gente ficar batendo papo e conversando, naquela correria maluca da semana. Então a gente tenta deixar o board game ali como o nosso escapismo semanal, né? Como o mercado é muito amplo e a gente sabe que infelizmente é um hobby muito caro, que não dá pra absorver todo mundo, né, da maneira como a gente gostaria ou espera que fosse, então eu faço muito vídeo pensando nisso, né? Pra galera que ou não tem acesso, ou é novo, ou coisa do tipo. Então essa é uma das motivações. O canal acaba sendo uma ótima motivação, porque querendo ou não, essencialmente o board game é entretenimento. Então, quando a gente pensa nisso, né, no fator motivação, eu encaro mais pelo lado do canal, muitas vezes, né, que é pra disseminar, divulgar e até ajudar eventuais parceiros, do que como o hobby em si. Né? Eu gosto muito, tem uma coleção bem vasta, bastante títulos, também me encaixo naquele padrão de jogador que tem coisa de mais e tempo de menos pra jogar, mas eu acho que a motivação hoje pra permanecer no hobby é basicamente o canal. Eu não tenho aquela dependência de jogar toda semana, meu Deus, preciso jogar, não jogar, eu vou morrer. Embora eu jogue semanalmente, duas vezes por semana. Bom, acho que é isso, galera. Falei um pouco aí sobre a motivação e queria deixar registrado aqui também, acompanho o podcast aí do Jogatina BG sempre, sou um ouvinte fiel, sempre coloco no fone aí pra escutar quando eu tô me deslocando por São Paulo. Parabéns aí pro trabalho de vocês, acho bem bacana, edição tá muito boa, os papos são sempre bem fluidos e vamos aí, bora pra frente. Um abraço. Fala pessoal, aqui é o Thiago Leite, do canal Jogos com Leite e também do Jogos que Eu Odeio, podcast. E aqui o André, o Zabuzeta, me chamou aqui pra falar o que motiva a que eu jogue, né? Eu acho que o que mais me motiva a jogar seria a combinação de duas coisas. Pra mim, primeiro é estar um tempo assim com os meus amigos, assim, é legal porque a gente acaba fazendo mais coisa do que só jogar, a gente dá risada, a gente conversa sobre assuntos nada a ver enquanto tá jogando, depois ou antes, pra comer, conhece novas pessoas, então esse aspecto social assim, eu acho que vale muito a pena do board game, traz muito, assim, né, e às vezes até pessoas, parentes seus, você começa a ficar mais próximo, você consegue ter momentos de interação legais, assim, com quem às vezes você normalmente não tem tanta interação, assim, e eu acho bacana essa parte social. E outra coisa é a parte de desafio, né, seja num cooperativo, seja num solo, ou seja no competitivo, você sempre tem o desafio, sei lá, o desafio de você fazer mais ponto que alguém, ou o desafio de você conseguir derrotar o chefe final do jogo e coisas do gênero, assim, a parte do desafio, a parte de você botar a sua cabeça pra bolar a melhor estratégia, pra fazer o ataque, se você vai atacar por trás ou pelos flancos, ou vai pular na frente do cara e meter porrada, se você troca de arma ou não, que habilidade que você compra quando você quer evoluir, esse tipo de coisa, assim, me motiva também também a jogar, a me superar, né? A tentar, às vezes, jogo uma vez, perdi, daí, ah, beleza, vou tentar ganhar de novo com a mesma estratégia, só de raiva pra conseguir ganhar a estratégia. E essa parte, assim, do desafio, então, também seria uma outra parte legal. E eu jogo também pra rodar minha coleção, né? Porque além de jogar, eu gosto de ter coleção, eu gosto de ver a minha estante com jogos, né? Eu acho... Várias pessoas colecionam coisas, né? E a gente aqui, né, que tá em... Se você tá escutando um podcast, a chance de você colecionar jogos deve ser grande, então você deve entender mais ou menos o que, que eu tô falando, né? É legal você ter uma coleção, né? Um negócio construir, você virar meio que um mini curador da sua biblioteca de jogos, assim. Eu acho legal ter essa parte de coleção, mas eu gosto de jogar a minha coleção. Então acho que um dos três pilares seria isso, assim. Diversão com os meus amigos, a parte do desafio e a parte de ter uma coleção, entre aspas, útil, né? Então é isso, queria agradecer ao Zabuzeta pelo convite e espero que ele não tenha muito trabalho em editar as minhas gagueiras desse meu áudio que eu mandei bruto e ele vai se ferrar pra editar tudo ou não, vai deixar tudo sem editar mesmo. Então é isso aí, então abração pessoal e encontro vocês aí em algum podcast aí. Falou, abraço. Bom, outro bloco que a gente tem aqui é o bloco da parte de estratégia. Do latim. Estratégia. Do grego. Estratégia. Mas olha só, essa parte do bloco estratégia, ele é o penúltimo bloco aqui e ele é o segundo maior, porque ele tem várias subcategorias. Mas essencialmente é onde você tem a parte dos jogos onde você pensa, né, bastante. Uhum. Você tem aquela análise parálise maravilhosa. Você tem planejamento, né? Além disso, você tem que... contar rodada, contar recurso, sim, dinheiro. E normalmente onde os jogos atendem a parte complexa, né? Uhum. Acaba entrando na parte estratégia, né? Porque, querendo ou não, o que a gente falou de imersão, a falar de conflito, é uma coisa mais Ameritrash, né? Já a parte dos euros, assim, no geral, eles entram nesse bloco, né? Pelo menos o foco maior deles, né? A parte de estratégia. Economia, tem... exatamente. Skill base, né? Tipo, você tá, tem que pensar, você tem um mindset, você calcular a rodada, você queimar os neurônios ali. Otimizar as suas jogadas, né? Pra você tentar fazer o maior número de pontuação em número X de rodadas ou em menor rodada possível. E também entra nessa parte aqui uma subcategoria que eu acho interessante, que é a parte do Systems e Discovery, que a gente colocaria ele como, tipo, um sistema de descoberta, sistema de aprender novas coisas, sabe? Uhum. Que, por exemplo, onde o pessoal tenta inovar com categorias, né? Não é aquela questão que o pessoal, quando alguém que não conhece board game moderno vai falar assim, ah, você tem que rolar dado dentro da casinha, porque as mecânicas são bem tradicionais, né? De ponto a ponto, de você rolar dado e tal. E também nessa parte, nesse bloco de estratégia, além de você conhecer novas mecânicas, de ter jogos que vão trazer novidades de como jogar diferente e tal, acaba entrando também uma questão que é a necessidade de vencer jogos que são competitivos. Sim. E não necessariamente só euros tem isso. Euros, a maioria deles são jogos que tem pouca interação cooperativa e muito competitiva. Mas também tem jogo Ameritrash que acaba tendo isso. Magic, um Dice Master da vida. Essa é a categoria da minha esposa. Ela joga qualquer coisa pra querer me derrotar. Sim. Não é nem derrotar o jogo ou os outros jogadores. Ah, mas isso é um... É contra mim, é pessoal. É pessoal, né? Essa é... Se tem uma motivação pra ela jogar board games, assim... É te vencer. É me vencer. Exatamente isso. Por exemplo, o Catan foi assim, ela usa persuasão de qualquer maneira pra me derrotar. Sim. Seja me chantageando, seja me convencendo de outra parada. A motivação dela é ganhar a parada. Se tem uma maneira de ganhar, de te zoar, é porque... Eu não sei, a Camila, né, sua esposa, nunca jogou Battlestar Galactica ainda com você, né? Não. Ela deveria jogar. Mas você sabe, né? O sofazinho já vai estar quentinho pra você dormir de noite. O sofá, ela fala que o sofá é bom demais, cara. Ela vai dormir com os cachorros. Junto com o Bento e com a Fox. Você, assim, você acha que a motivação ganhar é uma boa motivação pra você jogar board game? Ou você acha que faz parte, é uma pequena parcela de todo o conjunto de jogar? Eu acho que faz parte, porque, tipo, a recompensa dele é muito boa. Você se sente bem, né, cara? Né? Tipo, nossa, cara. Na Terra Mística lá que jogou e sim, tal. Sim, foi... ainda mais ganhando o Ira, cara. Tipo, um jogo euro, que ele é bom nisso. Sim, o Ira é o filho da mãe. Mas também. Então, você tem essa sensação de vitória, querendo ou não, é uma coisa legal, cara. Uma coisa boa pra você. Mas, em termos gerais, quando eu tô jogando, é aquela máxima, a jornada vale mais do que o final. O final. Os conflitos, às vezes, quando você tem as intrigas, os combates, ou até mesmo as decisões dos outros jogadores em cima de uma outra decisão que outro jogador teve. Então, esse tipo de discussão que você tem na mesa, esse tipo de interação que você tem com outros jogadores, é o que acaba me traindo mais do que simplesmente vencer. Por exemplo, um jogo que eu acho muito divertido ver essa relação entre os jogadores é o Power Grid. Dependendo da mesa, quando o pessoal tá com sangue nos olhos de leiloar, cara, de entrar no leilão de... Nossa, cara, tipo, eu me divirto porque o cara vai brigando por centavo, sabe? É. É a rinha de ganância e de... Cara, o Power Grid, eu acho que nessa parte de vencer, é interessante, cara. Vencer no Power Grid é muito gostoso, né? Mas a jornada toda, que nem você falou, vale muito a pena. Igual Marco Polo mesmo. Marco Polo, sim, você tenta explorar o máximo possível pra você viajar, pra você conseguir as coisas que você precisa, né, de pontos de vitória, mas se você não ganhar, ainda assim o jogo valeu muito a pena, sabe? Mas a necessidade de ganhar e tal, eu acho que o Ira entraria nessa motivação, sabe? A necessidade de ganhar, porque, cara, ele, a gente até brincou com eles dias, né, da análise e parálise, né? Mas, tipo, pra mim, pelo menos, eu acho que não é tão impactante a necessidade de vitória. Tanto que o Rod mesmo, ele fala, o Zabuza vai vender o joguinho que ele não ganhou até hoje, tal. O nome do Zabuza, por sinal, no nosso grupo do Facebook, a gente mudou pra... A gente apelidou a galera, né? Apelidou a galera, e o do Zabuza é compra, mas não ganha. Depois de muito tempo jogando o Twilight Imperium, que eu fui ganhar, cara, lembra? Que eu fui ganhar na sua casa. É verdade. É, demorei, sei lá, umas 3, 4 partidas até ganhar. Até mesmo, sei lá, o Nations. Acho que é o único que eu consigo ir bem assim no jogo, que eu ganhei a maioria das vezes dos jogos que eu tenho aqui na coleção. Pois é. Um jogo que você é bom nisso é The Resistance. Isso você pode se abraçar, que você... Fala galera da Jogatina BG, beleza? Aqui é o Fabrício, paladino monge da BGG2, e eu fui convidado aí pra tentar responder essa pergunta aí de cunho existencial, né? O que nos motiva a jogar board game? É uma pergunta um pouco difícil de responder, mas eu vou dar aqui a minha opinião, né? O que me motiva a jogar board game, que pode até ser o que motive você também a jogar board game. A minha resposta, na verdade, a essa pergunta, né? Pelo menos a minha ideia, o que eu acho, ela parte antes de uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno pensamento do que o nosso mundo tá vivendo hoje, né? Que é um mundo onde a interação é muito mais virtual. Eu tenho 36 anos, vou fazer 37 anos, e aí eu vou pedir pra você pensar um pouquinho. Quando você tinha seus 10, 11, 12 anos aí, o que você fazia? Talvez você vai responder aí que tava no computador jogando contra um amiguinho, contra Strike, tava no PlayStation 3, estava no celular, enquanto eu estava na rua brincando de pique bandeirinha, futebol, polícia ladrão, pique pega, pique esconde, bet e tantos outros. Então, o nosso mundo, pelo menos na minha época, tinha uma interação muito mais social do que é o mundo de hoje, que é uma interação muito mais virtual. Isso realmente traz problemas, porque o ser humano, ele é um animal social. Ele nasceu para interagir com as pessoas. O ser humano nasceu para ficar sozinho em frente a um computador e às vezes nem conseguir conversar. O ser humano, ele é comunicativo, ele gosta de se comunicar, ele gosta de interagir com as pessoas. E o nosso mundo moderno de hoje, ele tá tirando isso. Um exemplo clássico. Quantos de vocês, e eu tô me incluindo, não mando uma mensagem de aniversário via WhatsApp ou Facebook ao invés de ligar, ao invés de ir até a pessoa? Então, pra você ver como a gente tá perdendo essa interação. E o board game, ele veio pra dar um respiro a essa interação que o ser humano tanto gosta. Porque o board game, ele traz isso nele, essa interação entre as pessoas. Você jogar um party game, você jogar um euro, você jogar um Ameritrash, não importa qual estilo, você vai ter a interação. Você vai sentar numa mesa ali com as pessoas, você vai conhecer gente nova, amigos novos, que às vezes não somente o board game, mas ele tem outras coisas que você também curte. E isso é muito legal. E é muito bom também você ver, quando você coloca com uma nova pessoa e que nunca jogou um board game, ou que só jogou aqueles mais clássicos, War, Jogo da Vida, e ele senta na mesa, você vê que ele toma até um susto, porque muitas vezes ele faz tempo que ele não senta com mais de 3 pessoas em uma mesa, 4 pessoas em uma mesa pra brincar, pra jogar, pra se divertir. Às vezes é só indo num barzinho, num happy hour, mas não passa a noite inteira falando bobagem, conversando, se conhecendo. E o board game, ele traz isso, essa interação. Isso é um dos motivos que me motiva a jogar. Me motiva cada vez mais a entrar nesse hobby. E é um dos motivos também que ele é tão apaixonante, porque o ser humano, como eu já falei agora, ele gosta, ele precisa dessa interação. E quando você tá ali, mais que você brigue com um amiguinho, tente sacanear ele naquele jogo lá, mas essa diversão é uma diversão que, na minha época, eu fazia quando eu jogava pique-pega, pique-esconde, e agora eu estou fazendo novamente aí com jogos tão maravilhosos do nosso hobby, né? Então esse é um dos motivos que motiva essa interação, que faz as pessoas irem. Mas tem uma outra questão que também é muito legal, porque o ser humano, ele gosta de desafios, pelo menos eu gosto. E o board game, ele traz essa questão do desafio, em você tentar ser o melhor naquele party game, em você conseguir uma pontuação maior do que seu amiguinho naquele euro, em você tentar derrotar aquele jogo que é considerado o mais difícil de todos, mesmo sozinho ou com seus amigos naquele jogo cooperativo. E isso também nos motiva a querer cada vez mais nos adentrar e a jogar board game. Esse é um hobby maravilhoso, muito gostoso de jogar, e quem entra, olha, é difícil de sair. Como eu falei, é uma pergunta muito difícil de responder até nesse tempo que eu tenho aí, mas eu espero que tenha passado aí a minha visão. Bom, é isso aqui, galera. Espero aí que vocês curtam bastante o canal da Jogatina BG, e também não esquece de conhecer o nosso canal lá, Board Game Guarda 2 BGG2, beleza? Assiste lá os nossos vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também um pouquinho, hein? Falou, galera. Um abraço. Fala, galera, aqui é o Herbert do Hoje Tem Jogo Podcast, e vamos lá, motivação pra jogar, eu nunca tinha pensado sobre isso. Todos esses anos aí jogando, mas pensar mesmo, até que surgiu aí, né, oportunidade, e a minha cabeça começou a funcionar nesse sentido. E cara, acho que eu descobri aqui, pensando comigo mesmo, a motivação é realmente o desafio próprio que os jogos me geram, né, porque eu sou um jogador de videogame aí a vida toda, e pra quem nasceu nos anos 90, sabe que videogame era um negócio assim, um pouco mais complexo do que a gente tem aí hoje em dia. E era realmente um desafio, você pegava jogos como Donkey Kong, Mega Man X, isso aí falando Super Nintendo, né? Earthworm Jim, que era um absurdo difícil, e era muito gratificante você chegar no final e falar, pô, eu consegui. Então, beleza, mas aí a gente aqui tá falando de board game, né? Passados anos, eu continuo sendo um jogador de videogame, mas descobri no board game uma interação fantástica com pessoas que estão próximas a mim. Coisa que a gente fazia lá no Nintendo 64, quando jogava pra 4 pessoas. E eu agora consigo também me desafiar tentando vencer, né, outras pessoas que são tão capazes quanto eu. Então, nada apaga o sentimento de você ver ali a sua civilização ou o que quer que seja crescendo e no final ver que seu plano deu certo. Eu sou um jogador competitivo de X-Wing. Um dos melhores sentimentos que tem é chegar no campeonato, ver aquela galera excelente no jogo e você jogar com ela. Porque quando eu falo de desafio pessoal, não é que eu quero ganhar sempre, embora seja o objetivo, mas só de jogar, só de você melhorar, só de você ver ali o jogo acontecendo com pessoas tão fantásticas, isso é realmente o que me motiva. E aí é por isso que eu acabo entrando, né? Eu jogo X-Wing, eu comecei a jogar Destiny, por isso que eu não costumo gostar de jogos que envolvem muita sorte, porque a sorte tira um pouco do desafio pessoal, né? Às vezes você tá só rolando dado, enquanto o que eu gosto é de pensar. Eu tenho plena influência nos resultados que estão ali presentes no jogo. Então, cara, sem dúvida nenhuma, minha maior motivação para jogar é me desafiar e crescer, né? Fazer meu cérebro funcionar, aprender e tentar aí superar todos os desafios. Mas é isso, galera. Grande abraço e jogue, hein? Pessoal, aqui é a Jazz. Pra quem não sabe, eu fiz a arte do Jogatina BG e fui meio que o diabinho no ombro do Zabuzeta pra ele começar esse projeto. Respondendo a pergunta que tá rolando aqui pro podcast de hoje, o que me motiva muito, primeiramente, é a arte dos board games. É a primeira coisa que me conquista, assim como nos livros, né? Comprar livro pela capa, eu curto muito pegar jogo pela caixa. e pelos componentes, mas não só isso também. Jogos que tem muita história, assim, um lore legal que me conquista também, é um ponto muito positivo. E na questão de jogabilidade, de pessoas na mesa, eu curto muito jogos cooperativos. Eu não sou das pessoas mais competitivas do planeta, então eu curto muito coisas que a gente consegue se unir e criar ali um time pra conquistar alguma coisa dentro do board game, entendeu? Eu acho que essas três coisas são essenciais pra mim quando eu tô jogando e quando eu encontro um jogo que me faz curtir, assim, que me faz ir até o final e ficar satisfeita. Justamente, agora vamos entrar no outro bloco que, além do conflito do que a gente já falou já, né, que entra o Resistance, mas entra também o bloco da diversão social, sabe, da interação social e você se divertir entre amigos, né. Chamar os amiguinhos pra perto. Pra dar aquele backstab. Com aquela torcida no punhal, assim, sabe? Sim, e é justamente essa parte aqui, ó, porque, olha só, ele coloca na categoria aqui do social fan, jogos que são divertidos, né, leves, jogos que você vai conversar bastante, você vai ter uma interação social forte, né? Eu acho assim, jogos sociais, assim, a maioria das vezes, eles são jogos bem compactos. Então não pode ser um jogo muito complexo, não pode ser um jogo com vários componentes, que você vai ter que precisar de duas mesas pra participar. É. Jogos fillers acabam entrando nisso, né? Jogos rapidinho, sei lá, por exemplo, o Bang mesmo acaba entrando nisso. Coop, né? Coop é um jogo muito bom, né? Ele acaba tendo essa interação, duvido de você, né? Tem essa interação, porque normalmente, comparando sei lá, com a parte dos jogos de estratégia, você tem essa questão de você ficar quieto pensando na sua estratégia e você não interagir, sabe? Você não ter aquela conversa com a pessoa. E jogos filler party games acaba entrando nisso, você discutir e tal. Tipo, resiste, cara, o jogo, sei lá, dura 20 minutos, mas se você tiver uma partida calorosa, vai durar mais que aquilo, né? Então a motivação da galera que gosta de jogos assim, de party game, de take that, né? Essa parte, por exemplo, do Resistance, essa parte na interação social é muito importante, por exemplo, no The Resistance, ou qualquer outro jogo que dependa de mecânica de papel escondido, né? Sim. Porque daí o que acontece? Você começa a ler a pessoa, como ela se comporta quando ela é um espião, quando ela é da resistência. E isso não tá nas regras, cara. Isso faz parte do metagame, que vai pra fora, a mecânica do jogo que vai pra fora das regras, assim. Porque você, por exemplo, o Jonathan. Uh-huh. O Jonathan, ele não consegue jogar como espião. Ele se sente mal, pessoalmente mal, porque ele tem que mentir pra galera que ele... Pessoalmente, ele odeia jogo de traidor, sabe? É, em termos gerais, ele odeia jogo de traidor, mas ainda assim, pela diversão, ele joga. Você começa a perceber isso daí. O Zabuza... Eu. Tinha que ser. Tinha que ser, porque você já tá ficando meio profissional nisso. Às vezes você traidor profissional, isso traidor mesmo. Traidor profissional, é. Você meio que se entrega quando você tá como espião, você começa a apontar pros outros, e opa, ele tá querendo deturpar. Então, tudo isso você vai pegando de acordo com os jogos, né? Quanto mais você joga com um grupo, mais você vai pegando nuances daquela pessoa. Sim, e isso é interessante porque, por exemplo, quando você vai jogar Resistance com pessoas novas, eu não sei quanto a você, mas eu já tive essa experiência de jogar com pessoas novas. Eu tive no aniversário do Saulo, que ele tava aqui, uma festinha que o Saulo fez aqui, que ele defendeu o mestrado dele, e eu fui num grupo lá jogar e eu só conheci o Saulo. E o Saulo sabia que ele era meio espião, assim, da vida, assim, também, que ele é o Saulo Onzeta, né? Saulo Onzeta. Sim, ele igual eu, né, tá ligado? Mas assim, cara, o grupo ficou abismado, porque eu, independente do grupo, quando eu jogo The Resistance, eu vou mind control, tá ligado? Eu tenho mind control absurdo nesse jogo, cara. Eu não gosto de jogar de humano, eu sei já. Sim. Porque é difícil pra caramba, mas quando eu jogo, eu consigo ler as pessoas, sabe? Tipo, de como que as pessoas estão manipulando. E é legal quando você coloca aquela vertente do jogo que você tem assassino, você tem outras coisas, é muito legal também. Sim, né? Porque você pode focar em você, cara, é muito legal essa parte de interação social. Até mesmo, tirando essa parte de jogos de papéis, por exemplo, jogos de estratégia. Você sabe que aquela pessoa é meio impulsiva. Sim. Você pode usar isso a seu favor, de fazer com que ela gaste dinheiro desnecessário, ou faça um movimento desnecessário. Cara, se eu chamar atenção pra ela dessa maneira, eu consigo ganhar ganhar dela por outro jeito. Sim, é igual a gente tem o caso do Hot e do Xande, que os dois são impulsivos por batalha. Sim. Você sempre vai. Se você tá do lado deles, você prepare já seu exército, que eles vão tentar te atacar de alguma forma, porque é o foco deles. Tanto que quando a gente jogou o Cry Havoc, eu achei um jogo mega interessante, porque ele foca o combate. Eu falei pro Xande que ele pegou lá a raça do planeta lá, que é os Trogs e tal, que a gente chama de Harambe. E eles são totalmente porra dele. E é perfeito pro Xande, porque ele vai enfrentar todo mundo ao mesmo tempo, cara. É muito engraçado isso. E foi perfeito pra ele. Não, e o Rodgers é totalmente caótico. Esse que é o problema. Porque ele é imprevisível, porque ao mesmo tempo ele pode gerar aquelas duas chaves e ligar a bomba nuclear e foda-se. É exatamente, o que aconteceu muitas vezes em Barça Galáctica, né? Fala galera do Jogatina BG, eu sou o Diogo Matraca e, bom, os motivos que me levaram ou me motivam a jogar board games, eu creio que minha resposta seja um pouquinho clichê, mas é bem aquela base da interação com as pessoas, sabe? Você deixar um pouquinho aquele negócio de jogatina online de lado, de você não tá vendo as pessoas com quem você está interagindo, sabe? Você se aproxima dos seus amigos, vocês dão risada juntos, vocês montam estratégia juntos, vocês se destroem juntos, vocês acabam a amizade juntos e tá todo mundo ali naquele ambiente, aquele mundinho que vocês momentaneamente criaram ali pra jogar aquele jogo ali. E eu acho isso muito bacana. Quando realmente o jogo traz aquela imersão grande pra dentro do tema, que você vê que todo mundo ali no seu grupo de jogos entrou no mundinho, aí você começa a se sentir um pouco ali dentro também. Eu acho que não tem jogo online que substitua essa sensação. Eu acho isso muito bacana num board game. Sem falar que você consegue aproximar as pessoas. Às vezes você vai num evento X, você chega com um jogo de tabuleiro diferente daquela tríade do mal, e as pessoas sentam na mesa porque é um negócio diferente, é interessante, elas começam a jogar, as pessoas começam a divertir, interagir entre si, e eu acho isso muito legal, e o board game tem me proporcionado muito disso ultimamente, tá? Então eu acho que o motivo é justamente esse, é aproximar as pessoas um pouquinho mais, que hoje em dia a gente sabe que isso tá faltando, e a imersividade, sabe? Quando você tem aquela sensação de, pelo menos ali por uma, duas horinhas, você tá no mundinho do board game ali. Quando as pessoas estão, eu tô montando a estratégia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, talvez eu destrua o fulano agora, depois ele me ajude, coisas do tipo assim, são atrativos e que me impulsionam aí a comprar e a jogar e a conhecer um pouco mais do mundo dos board games. Valeu, pessoal, grande abraço, fui! E aí galera, aqui é o Excel. Infelizmente não conseguindo gravar com a galera porque tá dando problema com a internet, estão fazendo gravações locais, já devem estar sabendo disso. Mas vocês não perdem por esperar. Assim que se for regularizada a situação, eu volto a aparecer nos podcasts. Estou morrendo de saudade de fazer gravações. Mas aproveitando aí o áudio que o Zabuzeta pediu pra enviar, eu tenho que falar o seguinte: o que me motiva a continuar jogando e cada vez procurar mais jogos é o desafio que eles trazem. É um trabalho mental, é um exercício que tá sempre ali fortalecendo o raciocínio rápido, o raciocínio lógico. É análise de probabilidades. Essa motivação, esses desafios que te mantém em constante cheque, você sem saber exatamente o que fazer, e nesse turno agora tudo muda, e agora como que eu vou agir com essa situação, como que eu vou lidar com isso ou com aquilo. Esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento é isso que sempre está me motivando a continuar jogando, sempre procurando jogos novos. Então, é o que eu tinha para falar. Continuem ouvindo nossos podcasts. E então galera, como eu já não digo faz muito tempo, nos vemos no próximo turno. Olá galera, aqui é o Lucas Zirra e vou responder a pergunta do Jogatina BG: o que nos motiva a jogar board game? Bem, no meu caso, a primeira coisa que me motiva, eu diria que é poder sair um pouco dessa vida virtual aí, pra poder encontrar com os amigos, discutir ali, conversar outras coisas, além de estar jogando, poder fazer um final de semana diferente ou um dia diferente, sair da rotina, que isso já vale bastante hoje, que é uma correria infernal que é a nossa vida. Então acho bem divertido você sair um pouco da casinha ali, fazer outras coisas. Outro ponto que eu acho bem interessante é você poder, dependendo do jogo aí, exercitar sua cabeça com outras coisas, ficar pensando de maneira diferente, sair da vivência comum ali pra poder tá pensando no que pode estar acontecendo no mundo ali, de um board game, o que que você deveria fazer naquele momento e tudo mais. Então eu acho que a principal causa do que eu vejo mesmo é sair aí com a galera e poder pensar em outras coisas. É isso aí, obrigado, até mais. Fala pessoal do Jogatina BG, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu tenho 38 anos e, cara, o motivo pelo qual eu jogo board games e que me motiva, assim, a jogar jogo de tabuleiro e jogar cada vez mais é que aqui em casa a gente sempre gostou muito, assim, daquele multiplayer de sofá com videogame e o jogo de tabuleiro ele traz isso pra mesa, ele abre isso pra mais pessoas e ele permite algumas coisas, assim, que você dificilmente conseguiria num jogo de videogame. Por exemplo, no videogame você tem lá teu bonequinho, teu avatar ali dentro, né? E você consegue acrescentar muito pouco aquilo. Quando a gente joga um jogo de tabuleiro, né? A gente consegue acrescentar nesse personagem algumas camadas de personalidade e a gente consegue passar muito da gente, um pouquinho da gente, na verdade, né? Pra aquele personagem. Por exemplo, em King of Tokyo a gente inventa a voz pro monstro. Em outros jogos como, por exemplo, Ilha Proibida, a gente dá um nome ali pro engenheiro, né? Ou pro mergulhador, ou pro piloto. E a gente acaba colocando ali alguma piadinha, por exemplo. O piloto chama, sei lá, Comandante Hamilton, e a gente fica fazendo umas brincadeiras desse tipo. Então, assim, acabam surgindo várias piadas, várias histórias, e assim, enquanto a gente joga, a gente conversa, a gente fala, a gente conta piada, é uma coisa bem legal. Então, assim, a gente gosta de perceber como o jogo acaba estimulando cada um ali a interpretar um papel, né, a interagir com o outro, seja através do estabelecimento ali de alguma parceria que um jogo exige, ou de traição de parceria, né? Então, recentemente, por exemplo, a gente adicionou Resistance à coleção e tem sido bem legal, assim, ver a reação da galera ali a cada rodada, tem sido bem interessante. Então, isso que me motiva a jogar é exatamente isso, né? A gente se divertir ali, todo mundo na mesa, e o pessoal, né, colocar pra fora, assim, alguns traços de personalidade que a gente não imaginava, assim, que poderiam existir. Isso é bem legal, tem sido bem legal, e é a única forma que a gente tem encontrado, assim, de ter esse tipo de diversão, de ter esse tipo de experiência. Então, é por isso, tá certo? Um grande abraço pra vocês, ótimo trabalho aí pra vocês, toda a sorte do mundo. Abraço! Oi, meu nome é Nina, eu tenho 9 anos e antes de eu falar o meu jogo preferido de jogar de tabuleiro, o que mais me motiva no jogar o jogo de tabuleiro é que a gente reúne todo o pessoal aqui, a gente reúne nossa família, nossos amigos e é muito legal porque a gente joga aqui todo mundo junto. E meu jogo favorito de jogar é o Takenoko. É muito legal porque nós temos que agradar o imperador e o que que acontece? Tem o jardineiro que planta o bambu. Só que o panda adora comer o bambu. Então, o jardineiro tem que pensar no local certinho, que ele tem que plantar as coisas e fazer as coisas pro panda não comer. Então, é bem legal o jogo, eu adoro. Um beijão. Nas subcategorias dessa parte da diversão, né? Uhum. Você tem a parte cooperativa. A gente falou já várias vezes aqui jogos cooperativos. Eldritch Horror, Dead of Winter. Que tem essa questão da interação. De você, vai lá, cara, rola esses dados. Buscar o melhor resultado possível. Vai lá naquele lugar do portal, fechar o portal lá em tal lugar. Você, cara, juntar a galera, sim, e montar uma estratégia. Sim, e é divertido, cara. E você começar a pensar conversar, no coletivo. Sim, mesmo, é muito, né, legal isso, cara. Também você começa a perceber os tipos de jogadores a partir disso, uhum, né? No cooperativo. O cara que é prestativo, o cara ou que é o jogos, líder, sim, o cara que vai lá e faz isso. Ou e... jogos semi-cooperativos. Ou semi-cooperativos. Né? Que daí, o Battlestar Galactica, né, que a gente falou, o Resistance tem muito disso também, bati minha mão na mesa aqui. Tem muito disso também, que é muito legal, cara. Camelot também. Camelot, né, o Shadow Over. Over. Over Camelot. Isso. Over Camelot. Eu sempre falo off, né? É a sombra do castelo, quando tá meio dia não tem jogo. Outra subcategoria que entra aqui é a parte da sorte, né, envolvida. Uhum. Jogos que você vai fazendo draft card, você tem mecânicas de sorte, push your luck, rolar dados. Que necessariamente pra mim, assim, se bem implementado eu gosto. Se for só muito aleatório, eu acho... A mecânica pela mecânica... É, mecânica por rolar o dado é legal. Se não, não. Bem implementado. Não, mas... bem implementado, por exemplo. Sim. Você tem que ter um bom objetivo bem declarado, matemática legal. Porque se for, você faz quadrados com largada e chegada e rola o dado, pronto. Sim, mas quando é bem implementado, por exemplo, a parte de rolagem de batalhas, do RPG mesmo tem essa questão, e você ter os dados, e faz sentido, sim, entendeu? De você rolar dado. Não rolar dado por andar casinhas, por conseguir número X de recurso, né? E por fim, essa parte da interação é interessante, porque jogos de tabuleiro, eles atendem diversos públicos. Por isso que a acessibilidade, que é essa subcategoria, ela é muito importante. Porque você pode jogar lá com... Você mesmo tem casos que você leva o jogo pra jogar lá com suas irmãs menores, com seus pais, ao mesmo tempo todo mundo. Uhum. E faz parte da acessibilidade, cara. Eu acho muito interessante isso como uma boa motivação. Eu gosto de citar um exemplo, que é do Codenames. Cara, o Codenames é excelente. Pena que eu tenho inglês, mas a galera que joga em português... Mas é muito simples, cara. Sim. Às vezes o pessoal não tem um inglês tão bom, ou até mesmo eu, não sei, algumas palavras, né? Dá um Google rápido ali, coisa parecida. Ou... A gente sempre faz aquele lance, ah, todo mundo sabe as palavras aqui? É, você conhece todas essas palavras aqui? O que você não conhece? A gente fala, então. Ah, essa daqui, é tal coisa. Sim, e joga a partir daí. Não fala mais nada, é tanto isso. Que o Pictures, né, o que eu quero pegar um dia, o Codename Pictures, ele é baseado em imagens, então ele é acessível em todas as línguas, sabe? Eu acho muito massa esse jogo. Sim, é bem mais tranquilo. Você explica ali 5 minutos de jogabilidade, todo mundo já tá entendendo o que que é, como a gente tem essa coisa meio bilíngue, né, querendo ou não, a gente tem bastante contato com o inglês. Não, mas e não é só isso também. Muita gente acaba importando muitos jogos, então acaba você tendo esse contato com jogos em inglês, né? Referências também que você tem em inglês, você consegue jogar o jogo em português e em inglês. E dependendo do grupo, você pode, por exemplo, se a gente tem um grupo de amigos que joga bastante videogame, a gente pode fazer piadas, relações com videogame. Sim. Por exemplo, a galera que gosta de, sei lá, de filme, a gente pode fazer relações com filme, entendeu? Então, esse jogo é muito acessível, cara. É, exatamente. E não só isso, por exemplo, a gente falou de acessibilidade de uma mesa atender vários públicos, mas também jogos que atendem diversos públicos. A gente fala do Wargame, jogo de tiozão, né? Sim. Ele é justamente isso, porque é difícil, não é impossível, mas é mais difícil você ver um público jovem jogando Wargame, que é um jogo que precisa mais dedicação, tem todo um lado histórico, mas ele atende um público mais velho. Então, por isso que a gente fala de tiozão, mas não é zoando, não, porque realmente tem bastante pessoas mais velhas jogando Wargame, porque eles dependem menos de fator X e eles colocam uma outra coisa mais relevante. E isso talvez acaba sendo mais interessante. Falando em Wargame mesmo, acho que era Breno, o rapaz que a gente entrevistou. Sim, o Breno. Isso. Quando a gente entrevistou ele e ele tava conversando, ele falou assim, cara, eu gosto de jogar videogame, mas só que o que que acontece? É um tempo que eu perco na frente do computador. Sim. Eu invisto meu tempo, eu invisto meu dinheiro naquilo lá e não tem um retorno, não tem uma coisa. Então, aquilo que ele falou, ele compra os Warhammer dele, as miniaturas, ele compra pincel e tal, e ele divide o jogo em duas categorias. O single player é quando ele chega em casa, liga a luz, senta e começa a pintar a miniatura. Exato, começa a montar as paradas. E o multiplayer, quando ele pega aquele jogo e vai até o... As Tropas Polares. Ou até mesmo em algum outro lugar, né? Não sei. E interage com os outros jogadores, né? Você começa a ver, tipo, puta, tem um setup de peças assim e o cara tem um setup assado. Pô, legal. E como que você conseguiu fazer isso? Como que você chegou a essa conclusão? É, a interação social é interessante, né? A interação social. Não, e não é só durante o jogo, porque se você tem essa questão, a gente fala de você criar novos amigos e tal, mas é uma questão, assim, que a gente conquistou isso com os nossos ouvintes, a galera que acompanha o canal, que é um público que a gente tem, a gente conversa diretamente com eles. Então, existe uma amizade, né, que a gente foi gerando com esse público nosso. Isso, cara, foi graças à acessibilidade dos jogos de tabuleiro. A gente tem público ali que joga jogos mais party game, jogos mais competitivos, mais cooperativos, e a gente tem de tudo isso, e a acessibilidade dele, cara, pra mim é uma boa motivação isso. É você ter jogos que atendem todos os públicos, cara. Eu acho que é uma motivação legal. E você percebe isso, por exemplo, nos eventos que tem de board games, né? Muito pessoal já conhece, vai lá e brinca e tal, mas sempre tem aquele pessoal, tipo, tá, o que que é isso? Chega lá, o pessoal brilha o olho em cima de uma mesa, posso sentar, posso jogar, me ensina aí como que é. A curiosidade leva a pessoa a querer participar daquilo lá e agrega mais a essa comunidade de jogadores de board game, né? Com certeza. E essa parte da acessibilidade eu acho também que ela funciona muito pra quem tá entrando, sabe? A galera do RPG, que vem com Dungeon Crawler, vem com um jogo mais de storytelling, ou às vezes um jogo que vai atender um grupo de crianças, sabe? Aquele Spinderella, que tem um monte de coisa. Ou às vezes um público, sei lá, você gosta suas tias avós lá, jogam joguinhos de carta, pega um jogo de vaza de carta, assim, que tem outra mecânica interessante. Sim. E acaba atraindo todo o público. Isso, cara, isso é legal pra caramba. Então, por isso que a acessibilidade, eu acho que um dos pontos altos, assim, é essa parte da acessibilidade. Fala Fala galera de Jogatina BG, aqui quem fala é o Wilson. E cara, o que me motiva realmente a jogar board games é aquela coisa gostosa, sabe? De tu sentar no, ao redor de uma mesa com pessoas que tu gosta, né? Com teu grupo ali de amigos, seja uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. E tu pegar e investir uns 15, 20, 30 minutos, uma hora, duas horas ali ao redor de um jogo. E no final dessa jogatina, tu saber que foi muito bom pra todos ali que estão ao redor da mesa. Esse tempo que vocês passaram juntos, porque aumenta a relação entre as pessoas e ao mesmo tempo que se diverte. A mesma coisa que tu tá ali no ao redor de uma mesa de bar, assim, só que em vez de estar bebendo, tu tá ali jogando, né? Tu tá utilizando um pouco mais da tua mente ali pra bolar estratégias, pra pensar muito bem as tuas ações, ou simplesmente tu pode gerar o caos, né? Que é a coisa mais divertida nos board games, que te dão essa opção. Então, é isso aí. Eu acho que esse é o motivo básico de por que eu jogo board games, e eu só tenho a dizer, jogue Magic. Fala, Zabuzeta. Aqui é o Estevão e a coisa que mais me motiva nos jogos de tabuleiro é primeiro estar presencialmente com as pessoas que eu gosto e utilizar minha capacidade mental, pensar, raciocinar, planejar, usar a cabeça. Fala, moçada. Tudo jóia? Aqui é o Bosculo, do canal Professor Lúdico e também um dos organizadores do Além do Muro. Bom, vocês perguntaram o que nos motiva a jogar board game? No meu caso, é o simples prazer de jogá-los, né? Venho jogando jogo de tabuleiro desde criança e sempre foi um prazer jogá-los, né? Então, na minha opinião, o que me motiva mais é a ludicidade envolvida, né, nos jogos, por conta da sociabilidade que acontece nesse meio offline, né? É isso, pessoal. Um grande abraço aqui do Professor Lúdico. Anotem aí na agenda de vocês. Dia 26 de agosto, 40º Além do Muro, aqui em Jundiaí, São Paulo. Né? Próximo de São Paulo, 45 minutos de carro, 50 minutos de ônibus. É um pulinho até aqui e venha passar um dia aqui, além das suas expectativas. Estamos esperando todos aqui de braços abertos. Só para finalizar, a entrada inteira é R$10 e a meia entrada é R$5. Mas se você entrar no nosso padrinho, né, o padrinho do Além do Muro, você pode fazer lá um apadrinhamento, e a partir do segundo nível de apadrinhamento você já ganha uma entrada gratuita aqui no evento. Então, bora lá, hein, galera. E um grande abraço aí pra moçada do Jogatina BG. Um beijo do Professor Lúdico. Fala, pessoal do Jogatina BG, aqui quem fala é o Lucas Nakai. Vim falar o que me motiva a jogar board games, né? Em primeiro lugar, sem dúvidas, é a diversão que os board games proporcionam ao jogá-los com meus amigos. A interação, a competição, dar risadas, momentos que só os board games podem proporcionar. Em segundo lugar, é descobrir a cada novo jogo aquilo que ele tem a nos oferecer. Seja através da beleza dos componentes, das mecânicas bem pensadas, e interagir com tudo isso ali na sua frente. Sempre um novo mundinho. Olá galera do Jogatina BG, eu sou o Renan Dalcin. O que me motiva a jogar board games é reunir com pessoas, interagir com pessoas, ter uma experiência coletiva através dos jogos. Além disso, os jogos te proporcionam sempre experiências diferentes. Você pode dar muitas risadas com o party game, você pode ter algo entre um misto de pouco de estratégia, diversão com family game, ou até ficar quebrando a cabeça com um euro mais pesado. E por último, não poderia deixar de citar um pouquinho também de colecionismo. Por mais que a gente odeie admitir, é legal ter aquela estante também com bastante jogos de tabuleiro ali, as caixas são bonitas. A gente usa até um pouco de decoração. Abraço, pessoal. Fala pessoal da Jogatina BG, aqui quem fala é o Danilo do Jogo na Mesa, e o que me motiva a jogar board games, cara, é poder encontrar com os amigos, é fazer novas amizades. Então, pra mim, esse é o verdadeiro motivo de sentar, ficar duas, três horas na mesa, é estar com os amigos, fazer piada enquanto joga, né, que eu não gosto daquele jogo muito sério, eu gosto de estar meio descontraído. Hoje em dia a gente tá cada vez mais afastado das pessoas, né, com tudo via online, via internet, via Facebook, grupos de WhatsApp, Telegram e tal, e é legal fazer alguma atividade aí, tá junto pessoalmente com a galera. Então é isso, um forte abraço aí e até mais. Tchau. Fala galera do podcast Jogatina BG, que é o Renato Lopes do Tábua Quadrada e vou responder pra vocês qual é a minha motivação para jogar board games, o que me motiva a jogar board games. A principal é o convívio social, são as amizades que a gente faz jogando board games. Então hoje em dia qualquer cidade que eu vou, eu consigo amigos e conheço pessoas que jogam board game e por meio dessas pessoas eu sei que em qualquer lugar do Brasil você vai encontrar loucos, né, loucos como a gente por board games pra jogar. Então a principal motivação é essa. Além do que com os board games você também acaba tendo muito tempo de diversão. Então pra mim é um hobby, é uma diversão pra descansar, relaxar a mente, pra você dar um tempo ali, né, das dificuldades da vida, dos momentos difíceis e das lutas do dia a dia. E também me ajuda na questão profissional, também pra mim é uma motivação, porque eu acabo trabalhando aí o meu raciocínio. E eu trabalho com comunicação, com publicidade, então eu preciso sempre estar com novas ideias, com formas diferentes de fazer as coisas. Então com os board games eu acabo trabalhando essa questão da cognição também. Ou seja, eu acabo fazendo o meu cérebro trabalhar as estratégias dos jogos na vida real. Quando eu preciso fazer um trabalho sobre um tema específico, eu tento achar outras estratégias, tento achar outras formas de fazer aquela mesma coisa. Porque numa publicidade você não pode ficar falando em toda a campanha de que o aniversário é nosso, mas o presente de vocês, né, é um novo conceito. Isso aí não dá pra fazer. Então a gente precisa fazer o nosso cérebro trabalhar. Então com os board games, jogando os board games, eu consigo fazer o meu cérebro sempre estar trabalhando, sempre buscando novas estratégias, novas formas de realizar as coisas. Então, por meio dos board games, eu consigo trabalhar aí a questão das amizades, a questão social, de conhecer pessoas e manter amizades, de me divertir, de ser um momento de descanso, e também a questão do meu raciocínio, para me ajudar também na minha vida profissional. Pessoal, grande abraço aí, acompanhe também o nosso blog, nosso site, tabulaquadrada.com.br, em que a gente faz lá vídeos, faz também matérias escritas, reviews, notícias, novidades, tudo dos board games também temos lá no nosso site. Valeu, galera, grande abraço! Snake, agora a gente falou de todas essas categorias. Uhum. Eu quero que você abra seu coração e fale quais são as suas motivações pra jogar tabuleiro. Sem necessariamente a gente colar ali do que a gente abordou. Sem jogar aquilo ali, uma é a interação social, porque Sim. Eu gosto de me divertir com meus amigos, então jogar board game, comer salgadinho e falar besteira, cara... cara, fazer piada. É que assim, a galera, às vezes eu tenho até medo de trazer gente novo pro nosso grupo. Assustar, a gente é tão retardado, a gente coloca os nomes pra umas peças diferentes. O por exemplo, o Xande mesmo. Ele falou assim que tem uma trilha sonora pra Porto Rico. Do El-chan, né? El-chan. Sim. Cara, a gente vai jogar Porto Rico, ele vai colocar El-chan, vai jogar... O que coloca com o 50 Cent? 50 Cent é o Civ. A gente joga Civilization escutando 50 Cent porque é o jogo da treta. E aquele aqui é aquela música Nine Shots que tem uns tiros, tá ligado? Cara, a gente joga isso. É muito engraçado porque é um jogo, sei lá, sobre antiguidade, sobre evolução da humanidade, a gente lá jogando, escutando 50 Cent. Ué, mas não tem, por exemplo, o Django Livre? Tem, cara, totalmente Tarantino. Eu jogar tabuleiro como Tarantino jogaria. Olha, faz sentido. Caraca, velho. Caraca. A gente já falou alguma coisa do Tarantino em... Não, a gente... Não, a gente falou assim, com Excel ainda, uma versão de Cashing Guns com temática Tarantino. Ah, sim, aí acho sim. Acho que é uma parada assim, não lembro agora. Cara, é muito interessante. Mas, enfim, jogar com os amigos, e eu gosto de ver jogo novo, entender aquele jogo e... É aquela coisa, como que consegue fazer música nova se são as mesmas 8 notas, digamos assim, né? É. Então, como que consegue fazer tanto jogo novo, tanta parada legal, com dado e carta, cara? E isso entra uma motivação que eu gosto muito. Motivação da descoberta. Cara, eu adoro essa parte de descoberta. Jogos interessantes, com mecânicas. Por exemplo, um jogo assim que... Eu nunca tinha jogado LCG, só o do Senhor dos Anéis e tal. Mas quando eu joguei, por exemplo, o LCG novo do Arkham Horror, eu achei a mecânica muito interessante, muito legal. E essa parte da descoberta, nem que seja só de narrativa e tal, eu acho muito, muito interessante. Você acaba também descobrindo novos jogos, sabe? Você indo atrás de informação. E isso acaba sendo uma coisa interessante. Você buscar informações, você entrar em fórum, sabe? De você escutar podcasts sobre assuntos pra você descobrir novos jogos, de ver opiniões sobre isso. Eu acho um fator muito, muito legal. Snake, você falou da interação social, eu falei da parte de descoberta. Você tem outra motivação que você acha intrínseco em você para jogar tabuleiros? Ah, cara, eu gosto, por exemplo, de jogos semi-cooperativos. Certo. De você resolver um desafio. Então, RPG entra nisso, Shadows of Camelot, eu gosto disso, Battlestar Galactica, não preciso nem falar nada. Entra tudo isso, né? Entra o social, entra o conflito. Aquilo que eu falei, cara. É mais a jornada do que o próprio resultado do que aconteceu. Poucas vezes, assim, eu saí meio que chateado do jogo. A maioria delas foi jogando Blood Rage, que aquele jogo me frustra, cara. Que, tipo, eu não consigo achar uma estratégia que encaixa comigo. Mas isso é eu e o Blood Rage, mas... Eu acho que também tem uma coisa que eu acho bem maneira dos jogos de tabuleiro, jogos que você vai exercitar sua mente. Desafio em si, sabe? Desafio, uhum, eu acho que é uma motivação muito boa, pelo menos pra mim. Não sei, é que você gosta mais dessa interação do que do próprio desafio. Ou você acha que o desafio entra como um critério legal? Porque pra mim eu acho um bom critério, como uma boa motivação pra jogar tabuleiro. Então, entra nessa parte do objetivo, né? Do que você quer enfrentar. De como que você quer enfrentar. Por exemplo, num Eldritch Horror, por exemplo. Ele tem até uma mística em volta, eu gosto de dizer. Porque é aquela coisa, não jogue os dados do Eldritch que você só vai se ferrar. A gente muda de dados. Muda de dado, compra outro, sei lá. Então, eu gosto desse tipo de brincadeira, tá ligado? Essa parte do desafio eu acho interessante. Por exemplo, jogos que têm mecânicas e caminhos de vitória, assim, eu acho muito legal você explorar. Por isso que eu amo jogos de civilização em geral, porque são jogos que... Você tem 5 maneiras de ganhar. Várias maneiras de ganhar, caminhos de vitória. Ou o contrário, até sim, mesmo. Né? Você tem milhões de maneiras de perder. Também, isso então, aí é o mais principal, cara. Eu acho que é mais fácil perder do que ganhar, né? Sim, porque você tem um objetivo, você manter vivo ou uma colônia viva, etc. Ou manter todos os jogadores junto com você, né? Tudo isso daí, você evitar que o jogo te quebre. Você vencer o jogo, essa parte tanto vale para cooperativo e você vencer o jogo tanto quando você tá jogando contra as pessoas que vão utilizar das mecânicas que o jogo tem, uhum, em caminhos diferentes de vitória, que é muito interessante. Bom, revisando então, né? Você falou da interação social, uhum, e da parte de jogos semi-cooperativos, que também acaba entrando como um subbloco da interação social, né, cara? E o conflito mesmo, né? Eu gosto da parte de acessibilidade dos jogos, que eu destaquei bastante, porque eu acho muito legal você ter jogo pra todo mundo. Você tem jogo com temática mais leve, com temática mais pesada, com mecânicas diferentes, não só em temática, mas também com mecânicas que sejam acessíveis, mecânicas... Não só em temática, mas com uma caixa mais pesada. Sim, caraca. Exatamente. E eu também falei a parte da descoberta, cara. Descoberta eu acho muito interessante, tanto com a parte de você descobrir novos jogos e você ter jogos que faz você pensar bastante. Você, uhum, sabe, você tentar se superar. Superação é uma coisa muito interessante nos jogos de tabuleiro. Acho que você é um exemplo pra mim no Terra Mística. Ah. Você começou, sabe? Sabe o urso do pica-pau, correndo pra lá e pra cá? O que eu faço? E depois você tava muito mais tranquilo. Você já tava, sabe, dominando mais. Então, especialização nos jogos. Sim, e aquela primeira barreira que você tem, por exemplo, que você consegue quebrar jogando uma meia partida, por exemplo. Uhum. Você tem que ter um tutorial, às vezes, dependendo do jogo. Muita gente fala assim, vamos jogar 3-4 rodadas, depois vamos resetar pra começar de novo. Sim, sim, eu acho que é a melhor coisa pra fazer. Só que não sei por que motivo com Terra Mística não aconteceu isso daí, ou é porque eu tava tentando quebrar o jogo, né? Às vezes você não tá acostumado com Euro ou coisa uhum. parecida, ainda mais do Terra Mística. Você até se adaptar com a mecânica, né? Vai um tempinho. Depois que eu peguei, entendi. Tá, eu tenho que utilizar aquilo que o board tem pra me dar ponto e eu tenho que pensar na maneira que o board tá me dizendo. Uhum. Se é pra construir casinha naquela rodada, então eu tenho que focar em construir casinha. E ao mesmo tempo prestar atenção no que os outros jogadores estão fazendo. Eu acho que tem uma motivação que vale pra todo mundo. Que é a motivação mais importante de todos. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala. A palavra brincadeira você vai entender já a piada com essa questão, que é a seguinte. Quando você vai... Na questão da tradução, você fala play board game e quando o cara vai brincar também, por exemplo, com um jogo vai ser play with toys, né? Tipo, brincando com coisa e jogando tabuleiro. Então, a gente deveria tirar essa questão, pelo menos na língua portuguesa, da diferença entre a palavra play, tipo, de jogar e de brincar. Uhum. Porque é tudo a mesma coisa, cara. Muita gente às vezes, eu tô brincando, como se fosse... É igual muita gente fala, você vai lá brincar com tal coisa? Não é? Você vai brincar de rolar dados, de mexer com bonequinhos? Tem que tirar essa mentalidade. Eu acho uma mentalidade bem poluída, que rende até um programa sobre isso, sabe? Mas a principal motivação de todo mundo, que eu acho que tem que ser principal, é a diversão. Diversão, você tem que se divertir, cara. Fato, acho que isso é o maior de todos mesmo. Porque assim, se você não se divertir, não vale a pena você sair de casa? Não faz sentido. Sim. Não faz sentido você sair de casa pra passar raiva. Ou você não se divertir. Sei lá, por exemplo, a galera que joga Magic, eles sabem que é metagame e que você vai buscando melhorar seu deck, melhorar os jogos e tal, e você tem que correr atrás disso, né? Sim. E mesmo assim, por mais que seja frustrante, eles estão se divertindo de alguma forma. Eu acho que diversão é a principal motivação de todo mundo. Tem que ser motivação de todo mundo, cara. Tem que ser na mão de ferro, assim. Vai se divertir! Não, cadê? Mas seria nessa questão, né? Vai brincar com os amiguinhos. O que me motiva a jogar board games é que eu posso estar com pessoas que eu gosto, pessoas que eu confio, que são os meus amigos, pessoas que eu sei que se importam comigo e que eu me importo com elas igualmente. E além disso, eu também gosto de descobrir novas mecânicas, das histórias que podem seguir de um board game bem feito, de novos temas ou descobrir novas coisas. Não é nem tanto pelo espírito da competição, é pela história que vai se seguir depois de uma partida. Quando eu chegar eu com meus amigos, caramba, nós conseguimos, nós vencemos o Cthulhu aqui no Eldritch, ou nós conseguimos aqui uma história legal no Dead Winter, ou nossa, você era o traidor e você não conseguiu nos enganar. É isso que eu quero, é ter histórias. Histórias felizes com pessoas que eu me importo. Fala galera do Jogatina BG, meu nome é Wilson e eu tô aqui pra responder a pergunta: o que me motiva a jogar board game? E o que me motiva é a apreciação do lúdico. Desde que eu conheci os board games modernos, eu vi essa coisa de temática e mecânica em ação. E isso me fascinou muito, no ponto de que eu simplesmente, eu nem ligo na maioria das vezes se eu venço ou perco uma partida no board game. A minha alegria muitas vezes é simplesmente jogá-lo pra ver uma mecânica em ação, pra ver uma forma, a forma que os criadores do jogo trabalharam em cima daquilo, pra fazer aquilo fiel à proposta do board game. Pega, por exemplo, um dos primeiros board games que eu joguei modernos, o Masmorra de Dados, né, que é um Dungeon Crawler, e tudo que ele tem lá realmente remete a uma Dungeon Crawler. Você tem a sensação de estar jogando um RPG, tem aquela sensação de mistério, de você estar andando num lugar desconhecido e a cada rolagem de dado, a cada passo que você dá, uma coisa nova que aparece aleatoriamente. Pega um Flashpoint Fire Rescue, que tem essa mecânica de incêndio acontecendo e é tudo muito rápido, tudo muito fora de controle, né? Eldritch Horror, que tem a sua mecânica de contar uma história, né? Que tudo pode acontecer. Isso é muito interessante. É um prazer pra mim jogar um board game em que a temática e a mecânica trabalham juntas, né? Muitas vezes, nem tanto a temática, mas às vezes os criadores criam uma mecânica pra um board tão interessante, tão legal, que você fica fascinado em ver aquilo rodando. Às vezes eu sou até um pouco escroto de tentar procurar buracos nessa mecânica e fico feliz quando não encontro, né? É muito bom quando você vê aquele jogo redondinho, aquele jogo que você sente aquele prazer em jogar. Igual eu falei no início, né? Às vezes não me importa nem de ganhar ou perder. É só uma alegria poder jogar aquilo. Então, o que me motiva a jogar board games é esse conceito, né? Poder ver o trabalho que as pessoas tiveram em ação ali na mesa, na minha frente, ok? Abraço aí ao pessoal do Jogatina BG. Até a próxima. Que é o Will. Eu venho aqui falar, né? O que me motiva a jogar board game, né? Ah, o que me motiva a jogar board game é desculpa de reunir os amigos, principalmente, né? Mas tem aquele, né? Aquele eurozinho pesado, aquele party game da massa, em que vê a galera tretando, tu vê, sabe? Querendo usar seu cérebro um pouquinho em alguns jogos. Mas o principal motivo de jogar board game pra mim é a desculpa pra reunir os amigos, né? Você chamar a galera, comprar umas comidas, sabe? Ficar 2, 3, 4, 5 horas conversando, falando das besteiras da vida e, é claro, acompanhado sempre de um joguinho divertido. Então é isso. Sempre bom reunir as pessoas que a gente gosta e nada melhor do que fazer isso jogando um joguinho top, né? Um abraço. Olá pessoas, meu nome é Gabriel Pulli, eu sou aqui de Pernambuco. E o que me motiva para continuar jogando board games é exatamente a interação entre os jogadores dentro do jogo. É você conseguir zoar seu amigo, conseguir completar uma quest juntos e também conseguir achar mecânicas diferentes que deixam o jogo mais interessante. Existem muitas mecânicas que saem fora da curva e deixam um gostinho de quero mais, sabe? Mas bem, é isso. Até mais. Bom, então, Snake, vamos encerrando mais uma edição aqui do Jogatina BG. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo setup de microfones aqui. A primeira gravação talvez esteja um pouquinho diferente, porque a gente vai acertando as coisas aos poucos. Probleminhas técnicos ao longo do caminho, nas trocas de cabos, mas... Já vou garantir pra vocês que a diferença vai estar gigante já em qualidade. Amém. Amém. Não vai ter aquele eco absurdo da sala, sabe? Fica, tipo, parece que você tá dentro de um banheiro. Mas a gente não tava no banheiro da última vez? Não espalha. Mas, Snake, Jake, considerações finais? Considerações de finais. Saia de casa e vá jogar board game com seus amigos. Sim. Pegue um board game que você ache. Cara, minha mãe vai gostar de jogar com isso daí. Meu pai vai gostar de jogar isso daí. Tem um colega do meu trabalho que talvez... A gente vai sair pra tomar uma cerveja ou pra comer alguma coisa. Vou comer uma pizza em casa, comer uma pizza em casa, assistir um filme. Sei lá, cara. Chama tua namorada pra jogar alguma coisa. Carcassone tá aí. Catan. São jogos assim que são... De entrada, né? Jogos de entrada. Jogos de interação, cara. Tipo, Seven Wonders é um jogo muito legal. Que você, até você pegar um pouquinho do esquema. Ele... Mas ele é legal porque você começa a interagir com os outros jogadores. Você pensa, eu tô com essa carta aqui. Você passa ali. Cara, eu queria aquela carta. Cadê? Quem que ficou? Você tá nisso aqui. Você vê o cara... Ah, porra. O cara levou minha carta embora. Tudo isso, cara, é legal. É você criar histórias em cima do jogo de tabuleiro. Você criar apelidos, manias. Quando você tá jogando, tudo isso aí, cara, enriquece mais a jogabilidade, enriquece mais aquele laço social que você tem. Leva até referências pra fora do jogo. Sim, então, sim. Isso eu acho que é impagável, cara. Cara, essa parte de você, sabe, ser democrático nos jogos e de você motivar as pessoas a jogar mais, né? Exato. Você motivar as pessoas a conhecer novos jogos, você fala, putz, o Snake gosta de guerra, então vamos tentar colocar ali um wargame, colocar um memoir, sabe, pra tentar pescar aquelas pessoas. Sim. Então, a motivação seria até interessante, motivação de atrair novos jogadores, porque quanto mais a cultura de board game cresce, mais a gente ganha, sabe, sei lá, com novas empresas, até mesmo concorrência, preço mais barato, novos jogos que vão chegando no mercado nacional. Gente, então deixem nos comentários. Aliás, deixa eu agradecer todo mundo que mandou o áudio aqui pra mim. É, lembrando que todo mundo, que principalmente da galera que cria conteúdo, vai estar linkado abaixo aqui os canais e podcasts dessa galera e sites. Pessoal do Telegram, um beijo, cara. Pessoal que segue lá o nosso canal de notícias, que a gente publica notícias quase todo dia. Sim, agora temos também o nosso podcast de notícias. Podcast, isso. Lindo, maravilhoso. Muito bem. Que é um resumão, é o highlight daquilo que saiu do canal, sim. Do Telegram. E, cara, tem muita coisa interessante pra você ficar atento que vai ser aqui no Brasil, lá fora, né? Então é muito legal. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui. Até a próxima edição. E até o próximo turno. Falou! Oi! Alô, falou. Ai, tá.